Parábola do rebate. Assim falou Henri Cristo. Todos os seres humanos são agraciados pelo meu Pai, Senhor Deus, com um canal de pensamento através do qual recebem mensagens positivas ou negativas. Este canal se assemelha a um cano d'água, e sois vós que escolhereis que tipo de água recebereis em vosso cérebro, em vosso íntimo. Ou seja, se pensardes só positivamente, a água será limpa e cristalina. Ao contrário, se derdes atenção sem rebater aos pensamentos negativos, tereis vosso cérebro contaminado com a água suja e imunda que inundará todo o vosso corpo e passareis então a emanar fluidos negativos que vos distanciarão da mais remota possibilidade de ascensão. Cada vez que vós deixais vir um pensamento negativo, estáis dando lugar aos espíritos das trevas e mergulhando num imenso poço de águas escuras. Este cano de água que vos falei anteriormente tem uma válvula muito eficaz que é vosso livre-arbítrio. Se fechar o lado da água limpa, jorra água suja. Se ao contrário, brota água limpa e cristalina. Aos que ainda não compreenderam o significado desta parábola, explico então. Lembrai, meus filhos, que todos os pensamentos negativos são emanados do príncipe das trevas, do maligno, que por não ter corpo físico, utiliza-se do vosso canal de pensamento para em vosso corpo realizar suas más obras. E para que ele não consiga concretizar seus objetivos, é mistério que vos presteis muita atenção em vossos pensamentos. E toda vez, ao sentirdes que estáis recebendo mensagens negativas, deveis rebater com uma positiva. Agindo assim, o lado positivo sobrepujará o negativo e atrairéis para junto de vós os espíritos de luz que vos ajudarão, tornando-vos cada vez mais fortalecidos a fim de serdes vitoriosos, posto que o ser humano que se deixa invadir por pensamentos e ideias negativas sem rebater, vai se transformando gradativamente num depósito de negatividade, ou seja, numa catacumba residência de espíritos negativos de baixas esferas. Exemplo: se qualquer um de vós pensar que vai morrer num acidente, atrairá um espírito fatalista que o conduzirá inexoravelmente a um confronto acidental, seja andando de automóvel, de trem ou até mesmo a pé. O pensamento negativo, ministrado pelo agente negativo, desgovernará um veículo que o esmagará mesmo em cima da calçada. Se qualquer um de vós pensar e acreditar que vai ser vítima, que vai desencarnar assassinado, mesmo que não tenha inimigo, sucumbirá alvejado por uma fulminante bala perdida. Se estiverdes descendo uma escada e o espírito negativo vos ministrar a ideia de cairdes da escada, se não rebaterdes incontinenti, caireis fatalmente e assim sucessivamente. Todo e qualquer pensamento negativo deve ser rebatido sem titubear com a poderosa, sublime e invencível resposta: Deus. Com o pensamento voltado para o Altíssimo, meu Pai, Senhor e Deus, Criador Supremo, formareis um campo magnético positivo de energias positivas, uma indumentária de luz em torno do vosso corpo, que impedirá a aproximação de qualquer espírito negativo. Consequentemente, vosso canal de pensamento estará imunizado contra agressões e emanações satânicas e gozareis, mesmo vivendo na Terra, neste mundo caótico, das delícias do Éden. Que a paz seja com todos, meus filhos.